E no 581 da Harpa Cristã, Castelo Forte. Abra sua harpa cristã no 581 e louvemos o Senhor com este hino que se intitula Castelo Forte. Say